e salmista. Quem é que manda aqui? Jesus. Quem é o artista aqui? Jesus. Quem é a estrela aqui? Diga, Jesus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Quem é que manda aqui? Jesus. Quem é o artista aqui? Jesus. Quem é a estrela aqui? Diga, Jesus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Sem meter marra, sem meter mala, sem querer farra, sem dar bala. Tem gente que é assim, glória a Deus não é glória a mim. Fala mal do A, fala mal do B, fala mal de mim, vai falar mal de você. Ele tá meio grog, precisa de um engove. Ele se sente o Snoop Dogg Dog. Ei, todos digam amém. Deus não divide com ninguém. Glória é só do rei, é só do rei, é só do rei. Humildade pra poder crescer. Respeito e proceder é a chave pra poder vencer. Ouça o que eu falo, não vai de embalo. Esse é o ditado pra ser respeitado. Aqui no gueto ou em qualquer lugar, tem que saber chegar, tem que saber falar. Sem tirar ninguém, sem ganância pelas de 100. Se tiver que vir, vem, Deus tem o sim e o amém. Cante mais uma vez. Quem é que manda aqui? Jesus. Quem é o artista aqui? Jesus. Quem é a estrela aqui? Diga, Jesus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Quem é que manda aqui? Jesus. Quem é o artista aqui? Jesus. Quem é a estrela aqui? Diga, Jesus. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há. A soberba é triste, tem quem insiste, resiste e ainda persiste. Tem mina que é só o pai, quer ser a Beyoncé com a roupa do Paraguai. Cheia de pose, quer sair no close, a mina do poster como se fosse a Jill Scott, como pode. A última bolacha no pacote. Primeiro, Deus não usa soberbo. Segundo, o povo é ligeiro. Terceiro, irmão, só ficarão os verdadeiros guerreiras e guerreiros. Honra a quem se deve honrar. Jesus, toda honra e os vasos de responsa da pegada monstra. Que pregue, que ora, que louva e que adora do fogo e da glória. Assim que tem que ser, eu quero resplandecer pra todo mundo ver. Quem olhar pra mim, veja você, que eu diminua pro Senhor crescer. Porque quem é que manda aqui? Jesus. Quem é o artista aqui? Jesus. Quem é a estrela aqui? Diga, Jesus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Quem é que manda aqui? Jesus. Quem é o artista aqui? Jesus. Quem é a estrela aqui? Diga, Jesus. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há. Jesus é o que há.